a minha dele, nossa dele, dela. Dela, dele, nossa dele, minha sua. Dele, minha sua, nossa dele, dela. Nossa dele, dela, dele, minha. Das voltas dela, quem eu era, era o dono dela, dela, das voltas dela. Nossa dele, minha.